Se você esqueceu meus nomes, comece a guardar cada madrugada que eu te dei. Mas resta um pouco mais, navios colossais que nunca deixaram cais. Um pouco mais, naufrágio de estrelas no céu, uma razão cega pra viver e um arbusto na praia ao léu. Se você esqueceu meus erros, revele pra mim onde foi que eu desapareci. Mas restam nesses vãos as cinzas que irão tornar-se a tela de minha alma. Pouco mais, um corpo caído nas mãos silenciosas de uma mulher e um tumulto no coração. Resta um pouco mais, navios colossais que nunca deixaram cais. Um pouco mais, naufrágio de estrelas no céu.